Ela sabe como me provocar. Olha pra mim sorrindo, querendo me instigar. Fazendo charme, encontra forma de disfarçar. Eu fico aqui querendo saber onde vai dar. Ela sabe como me provocar. Olha pra mim sorrindo, querendo me instigar. Fazendo charme, encontra forma de disfarçar. Zero. Por ir daqui pra frente, você não escapa. Não sei o que vai dar, mas sei onde quer chegar. Essa postura de menina má, não adianta duvidar, sei por onde começar. Passou por minha noite, um desejo no olhar que me prendeu, prevaleceu, cresceu a noite inteira. Dificilmente tu não cai no encanto da sereia. Esse seu jeitinho que me engana, cheirinho do Tigabana. Sua viagem poçana, se amarra em BDS e Rihanna. Sai com as amigas à noite, muita breja, uma bagana. Não gosta de drama, tu acendeu essa chama. Não vou sossegar até te jogar na minha cama. Ela sabe como me provocar. Olha pra mim sorrindo, querendo me instigar. Fazendo charme, encontra forma de disfarçar. Eu fico aqui querendo saber onde vai dar. Ela sabe como me provocar. Olha pra mim sorrindo, querendo me instigar. Fazendo charme, encontra forma de disfarçar. Olhando aqui pra frente, você não escapa. Você gosta, essa menina é perfeita até de costas. E me procura, ela sabe, tem toda hora. É só comigo mais tarde que ela goza. E rebolou, nem deu tempo de pensar. Já saiu, nem demorou pra eu chamar pra outro lugar. Pra gente desenrolar o que ainda tá pendente. Quando tá sozinha, sussurra na minha mente. Me diz que tá carente. Quando apaga a luz, tu fica tão indecente. Quando é a gente, você se rende mais. Quando fica ausente, não deixa em paz. Me diz que tá carente. Mas quando apaga a luz,